Começa agora o programa Direito Digital com o Dr. Walter Capanema. Senhoras e senhores, bom dia. Esse aqui é o programa Direito Digital pela Rádio RH. O tema de hoje vai ser a propaganda eleitoral da internet e ninguém melhor do que a nossa convidada de hoje, a professora Ana Amélia Mena Barreto, professora da FGV, advogada do escritório Barros Ribeiro e já é uma convidada cativa do nosso programa. Professora, bom dia. Bom dia, Walter. Prazer estar aqui com vocês. Ana Amélia, nós estamos num ano de eleição, num ano importantíssimo, e nós estamos agora com uma nova lei eleitoral, uma mini-reforma eleitoral. Eu queria saber de você, essa modificação da legislação eleitoral que trouxe a regulamentação da internet, é uma coisa nova? Não, esse é o tipo do caso, o Walter, que quando a mídia digital se antecipou à norma legal. Ou seja, a classe política já utilizava a mídia digital antes mesmo dela ser positivada no ordenamento jurídico, né? Ocorre que se navegava numa zona cinzenta de legalidade, porque não se sabia ao certo quais eram as práticas permitidas ou vedadas pela legislação eleitoral, né? E esse vácuo legislativo ele instalou um grave quadro de insegurança jurídica quanto ao risco legal, né, da classe política de ser responsabilizado por determinadas práticas que não se sabiam se eram permitidas ou vedadas. Causava, então, uma insegurança jurídica. Muito grande. Aí eu pergunto para você, nesse vácuo legislativo que ficava e que ficou durante muito tempo, seria lícita essa conduta da Justiça Eleitoral de tentar regulamentar isso através das resoluções? Olha, uma vez que a lei é omissa e cabendo à Justiça Eleitoral a tarefa de regulamentar, ordenar as eleições, não se trata de no caso aqui, do chamado ativismo judiciário, não é isso. Ela estava regulamentando práticas que não eram sequer... que a legislação sequer pensava que ela existia. Né? Sim. E essa nova reforma eleitoral, que surgiu com a Lei 12.034, de 99, ela trouxe alguns pontos novos. Quais seriam, assim, em síntese? Bem, eu acho que o mais importante é que ela deixou as regras claras, o que pode e o que não pode. Porque antes não se sabia. Né? Nós vamos conversar aqui sobre cada um dos casos, mas o mais importante que eu considero é que agora nós temos assim, uma bula para seguir. Antes não se sabia ao certo o que eu podia fazer ou não podia fazer. Ah, isso é ótimo. Agora, vamos então tratar dessa primeira modificação em relação à propaganda eleitoral. Como fica a propaganda eleitoral agora com essa nova reforma? O que é permitido fazer? Bem, os candidatos eles podem utilizar a internet. Né? Eles podem ter site, blog, uso de vídeo. Rede social? Hein? Rede social. Tá? O que se exige hoje, que a regulamentação trouxe, é o seguinte, todos os sites políticos devem estar necessariamente registrados sobre o ponto .br. Tem que ser sites brasileiros. Estarem hospedados direta ou indiretamente em sites hospedados sob o registro BR. E uma coisa, existe uma data inicial para se fazer essa propaganda eleitoral na internet? Ou já posso já começar a fazer propaganda hoje? Não, a propaganda eleitoral, seja ela na internet ou não, ela somente é permitida a partir do dia após o dia 5 de julho, ou seja, a partir do dia 6 de julho. Só a partir do dia 6 de julho. E até eu gostaria de pegar uma pergunta que nós fizemos pela internet, do Rei Gilberto Girão. Ele fez a seguinte pergunta. Veiculada propaganda pela internet em data anterior a 6/7/2010, como provar quem publicou, como provar que os beneficiários tinham conhecimento e como lidar com a questão jurisdicional e com os caches do Google e os históricos? Bem, vamos lá, Regilberto. A propaganda antecipada, ela se sujeita à penalização, à legislação eleitoral, ela prevê a penalização não apenas do responsável pela divulgação, como também do beneficiário, se for comprovado o seu prévio conhecimento. Como é que ocorre essa comprovação? Ela se dá assim: o candidato, ou seja, o beneficiário da propaganda, ele é intimado pela Justiça Eleitoral para providenciar a retirada, a regularização dessa propaganda em 48 horas. Ou seja, ele é o primeiro a buscar essa regularização, porque senão o que vai acontecer? Será ele também e o beneficiário, né? A conjunção aditiva, ele também será responsabilizado por essa propaganda eleitoral. Tá? Agora, existe a possibilidade, como é que ele vai comprovar que ele não teve o conhecimento? Tá? Ele deve provar, então, essa impossibilidade que ele tenha tido, que ele tenha podido ter conhecimento dessa propaganda. Isso já ocorreu em 2006, na eleição de 2006, com o Alckmin. Ele foi intimado pela Justiça Eleitoral e ele provou que ele não conhecia aquela pessoa, aquele site estava fazendo, era um simpatizante da campanha dele, hospedou lá fora e ele não tinha como saber, não conhece essa pessoa, era de outro estado que registrou o site lá fora. Ou seja, nesse caso, ele não foi, como chama, ele não foi penalizado. Tá? Perfil fake vai existir. Sempre, né? Já existia. Na internet já... só existe perfil fake. Nesse momento lindo que nós estamos vivendo de dossiês, não sei o que. Quer dizer, vão se criar. Já descobriu-se também, no meu blog está postado. Dá um endereço do seu blog. Olha, esse blog é mais antigo, o nome é comprido, né? É o blog da propaganda eleitoral na internet. propagandaeleitoral.blog.terra.com.br. Está postado ali um slide uma apresentação postada no SlideShare, mostrando justamente uma ação fake de um eterno candidato aqui do Rio de Janeiro. Tá? Que foi recente isso, é uma história, então super polêmica. Descobriu-se, né? Os carinhas da TI descobriram que ele criou diversos perfis fake, né? Usando fotos de bancos de imagens, né? Do GetMads, né? Não é coincidência. E criou, junto com um Twitter de grande sucesso junto aos cariocas, entendeu? E foi descoberto, quer dizer, a internet a gente sabe que deixa rastro. Exato. Né? Então, rastro está todo ali, a historinha está toda contada, eu dei o link do SlideShare. Mas, então, Regilberto, você quer saber como é que você vai lidar com essa questão jurisdicional? Olha só, se já foi dito, se a legislação eleitoral está dizendo que as páginas oficiais de campanha devem estar registradas direto ou indiretamente sob o ponto BR, uhum, vai caber sempre o candidato retirar, buscar essa regularização da propaganda. Então, caso ele não consiga, o que vai acontecer? Vai ser feita uma ordem judicial para que seja suspensa aquela página eletrônica. Lembrando que a propaganda antecipada ela se sujeita ao pagamento de uma multa entre R$5 e R$25 mil. Os caches do Google sempre vão existir, Gilberto, ser pedido, né, uma ordem judicial para que ele seja colocado em disponibilidade. Desculpa, Anamélia. Então, inclusive, os caches do Google eles são criados sem autorização e sem a participação do candidato, do político. Claro, ele pode não saber. A gente poderia dizer que essa conduta de propaganda eleitoral extemporânea ou ilegal não exigiria uma conduta dolosa, uma conduta de vontade do político? Com certeza, porque o conceito de propaganda eleitoral ele não é legal, é um conceito elástico. Por exemplo, as decisões que têm sido tomadas agora nesse período pré-eleitoral, digamos assim, é um conceito subjetivo, inclusive em relação ao autor. Duas páginas do Twitter foram retiradas, dois posts do Twitter foram retirados já recentemente, inclusive exatamente assim, dizendo que apesar de não ter pedido voto, apesar de não ter promessa de candidatura, plataforma e tudo, houve uma exposição, uhum, do político na qualidade de candidato. Isso é um conceito subjetivo que vai depender da, da sintonia, né, do sentimento do julgador. E ele mandou tirar. Mandou tirar, né? Mandou a justiça do Piauí. E outra coisa, é, nós temos aqui julgados do TSE dizendo que o anúncio, a divulgação da atividade parlamentar de um político não seria propaganda eleitoral. Você concorda com isso? É difícil, né, essa linha tênue do mesmo jeito, né? É muito porque se hoje ele é candidato, mas ele ainda é parlamentar, então como é que divide o prefeito, que também é a mesma coisa? Ele está presente, Lula fala isso, né? Eu estou presente na condição de presidente, eu estou presente na condição de candidato. Então, se é permitido ao parlamentar dar conhecimento ao seu eleitorado da sua atividade legislativa, é plenamente possível, desde que ele faça uso da sua listagem de e-mail, que foi espontaneamente fornecida pelo eleitor, pelo simpatizante. E não comprar lista de e-mail, por exemplo, eu agora já recebi, foi até colocado como case naquele site muito interessante que foi lançado esse ano, o Eleitor 2010, sim, e que está fazendo um ranking. E é bacana porque quem participa é o eleitor. Não é nada oficial, mas no fim vai se tornar um grande case oficial, é, né? Tem a legitimidade pública. Claro, então eles publicaram lá, que estava no meu blog, eles publicaram lá como case, que eles estão mapeando, inclusive, no Brasil todo. Está muito bom isso. Eu recebi, eu moro no Rio de Janeiro e voto em Minas Gerais. Uhum. Recebi já dois informativos de um parlamentar do Paraná. E que eu só soube que era Paraná porque eu fui atrás dele na internet. Depois recebi um outro que também tive que ir atrás dele no site para saber que era da Bahia. Ou seja, é um caso clássico de compra de lista de e-mails. Exatamente. Né? Ele me mandou o primeiro, dando a sua atividade parlamentar, eu agradeci, pode se credenciar aqui. Vai lá, clica aqui, ops, link quebrado. Eu estava com pressa, resolvi não fazer nada. No dia das mães... Ele descobriu que eu era mãe, podia não ser, né? Me mandou flores e tal. Achei super simpático dele. Aí eu falei, não, agora chega, né? Porque eu definitivamente vou avisar para ele que eu não quero mais receber essa sua atividade parlamentar. Eu não lhe conheço. Clique aqui, descadastramento. Ops, link quebrado. Aí eu parei meu tempo, porque advogados são pessoas chatas, né? São pessoas implicantes. Fui lá, procurei a página dele, entrei. Fale comigo. Gente, consegui. Aquela mensagem foi enviada com sucesso. Aí eu escrevi, fiz a minha boa ação do dia, né? Dando um hello para ele, botando o pessoalzinho sem noção da TI dele, dizendo que, olha, se o pessoal da TI está colocando um descredenciamento que não funciona, isso é proibido pela legislação eleitoral, você já está me devendo, você já está devendo à Justiça Eleitoral R$200, porque, no caso, ele tem 48 horas para retirar o meu endereço, uhum, que para quem é aquele... usuário, receptor que não desejar receber aquela mensagem, e passado esse prazo de 48 horas, ele vai pagar R$100 por mensagem. Essa seguiu com sucesso, essa mensagem enviada com sucesso, e eu acho que o pessoalzinho sem noção de TI dele... Aprendeu o recado. Aprendeu que eu não recebi mais. Quer dizer, às vezes, coitado, não é nem o candidato. O cara geralmente é até analógico, nem ele sabe disso. Agora, a TI vai ser responsabilizado. Isso. Vai ser responsabilizado. Aí você tocou num ponto muito interessante. Em relação ao spam eleitoral, ele está permitido? Os políticos podem mandar mensagens que eles quiserem? Como é que assim, ficou isso? É assim, volta, a mesma coisa que a gente estava falando, né? Olha, pode fazer e-mail marketing? Sim. Vamos trabalhar. O que a legislação eleitoral, a regulamentação do TSE fez? Nós vamos trabalhar com boas práticas do e-mail marketing. Uhum. Ou seja, opt-in. Tá? Eu tenho que entrar no seu site, eu, usuária, tenho que manifestar o meu desejo de me corresponder com você por e-mail, te autorizando a receber informação sua. Isso. Se você compra a lista de e-mail, igual esse exemplo que nós comentamos agora anteriormente, o que, que vai acontecer? O eleitor vai denunciar. Inclusive, no caso desse deputado, eu não pude nem falar que ele estava fazendo propaganda eleitoral dele, que ele estava me dando atividade parlamentar. Exato. Dele. Então, ali não havia pedido de votos, não havia nada. Agora, se houvesse, nós teríamos feito a denúncia. Porque a efetividade desse descredenciamento é o que se busca. Foi o que o ministro Arnaldo Veciani, que é o relator das instruções do TSE nas eleições de 2010, falou: nós estamos colocando essa legislação à prova agora nessa eleição. Eu tenho dúvidas quanto à efetividade dessa legislação, eu tenho dúvida. Nós vamos depender muito do eleitor, que é o que está acontecendo hoje. Você acha que os promotores já disseram, em reportagem, é impossível fiscalizar a internet e tudo. Agora, a grande, extensa maioria dos sites dos tribunais regionais eleitorais, assim como o Ministério Público Eleitoral, disponibilizam na sua página da internet o canal de denúncia. Diz que é o clique denúncia, qualquer um. Inclusive, nas outras eleições, eu não lembro, nas passadas. Mas nessa você pode, inclusive, anexar foto, imagem. Ou seja, na verdade, o que que. Até um print screen mesmo da... Ah, sim, a Justiça Eleitoral e a Procuradoria Eleitoral, o que ela tem? Ela tem um exército ninja de fiscalizadores, né? De fiscais. Não tô, ó, clique aqui e entrega, clique aqui e entrega. São foi bem atuantes. Se você preenche a denúncia online e envia. Né? Foi o que aconteceu aqui agora com um político, ontem até saindo aqui no Jornal do Rio, sobre o telemarketing eleitoral, sim, que é expressamente proibido. Esse compartilhamento, esse torpedo, né? Isso já existia na regulamentação da Anatel. Nós tivemos um problema aqui no Rio sério sobre isso com uma candidata que, sim, fez isso. E até ela acho que perdeu a eleição por causa disso, né? Não se pode mensurar, mas com certeza, criou-se isso é um case do TRE do Rio, né? É um case de, digamos assim, quanto uma notícia falsa, o quanto uma injúria, uma calúnia, uma difamação, ela pode realmente reverter o resultado de uma eleição. O TRE do Rio, nas eleições passadas, ele falou: proibido torpedo eleitoral. Uhum. Agora, recentemente, a Anatel voltou a avisar as operadoras que. Isso já existe no regulamento do SMP, Serviço Móvel Pessoal. A operadora não pode compartilhar cadastro. Tá? Agora, você político, você pode usar, você pode mandar um torpedo no dia da eleição? Pode. Deixa que aquela pessoa tenha te fornecido pessoalmente. Ela entrou no seu site. E você clique aqui. Você aceita que eu te envie? Clique. Então está lá a sua manifestação, a sua autorização por um clique. Então, você pode mandar para ele. O que se não pode fazer é esse compartilhamento da base de dados das operadoras que cediam isso onerosamente a telemarketing, tá? Uhum. Gerando uma ligação para mim. Isso aconteceu já essa semana. Ontem foi, inclusive, foi o quê? Um eleitor, um cidadão, que recebeu um telefonema de um determinado político de janeiro. Isso já havia sido, inclusive, até já estava circulando na rede, em vários blogs. Você sabe que o blog é uma ferramenta é de muito mais ágil. Celeridade. Isso, mais ágil até na coisa. E a Procuradoria Eleitoral recebeu a denúncia, já mandou oficiar a companhia telefônica para quê? Quero saber para quem que o telemarketing, para quem que você está vendendo lista. Agora, Ana Amélia, em relação ao spam, será que essa mini reforma eleitoral, ela, de certa forma, ela não institucionalizou o opt-out do spam? Significa o seguinte: os políticos eles podem enviar e-mail para qualquer pessoa, qualquer um, mesmo não estando nos seus cadastros, e essas pessoas, os eleitores destinatários... Não, estando no seu cadastro. Tem que estar no seu cadastro? Tem, espontaneamente fornecida pelo eleitor. Ele não pode comprar cadastro. Opt-in. Tá? É opt-in. E é interessante, você que sabe muito mais spam que todos nós juntos, porque você sabe que a única legislação agora que está incorporando o opt-in é eleitoral, porque até hoje nós não temos lei brasileira quanto a isso. Uhum. Mas o que acontece fora do e-mail marketing, fora do uso eleitoral? Você vai usar aquele código de boas práticas de regulamentação... De marketing. Do e-mail marketing, mas ele não tem o poder coercitivo da lei. Tá? Então, eleitoralmente, o Walter, é opt-in. Opt-in, né? Agora, quais são as outras formas de propaganda que são vedadas eleitoralmente pela internet? Nós falamos, então, que não pode ter o e-mail marketing de cadastros. Eu poderia ter propaganda eleitoral paga na internet? Não, inclusive, eu considero isso um grande equívoco e uma ignorância num sentido de desconhecimento. Porque, veja bem, foi proibido na reforma eleitoral a propaganda eleitoral paga somente na internet. Então, eu quero entender por que houve essa discriminação. Para mim, foi ausência, ignorância no sentido de desconhecimento. Eu assisti uma audiência pública no Senado, eu cheguei à conclusão que nem desenhando os políticos vão conseguir entender a internet. Tá? Por quê, Walter? Veja bem, o horário de eleitoral gratuito, de gratuito não tem nada. Por quê? Ué, porque as emissoras elas recebem compensação fiscal pela cessão do horário. E quem é que paga isso? No fundo é a gente, né? No fundo somos nós, porque ela não tem isenção. Ela tem. Tem até uma pergunta aqui da Aline, não é? Ela não é isenção, é compensação. Ou seja, aqueles impostos devidos pelas operadoras serão pagos via a cessão do horário eleitoral, que de gratuito, vamos falar, não tem nada. Nessa reforma eleitoral. O deputado Zé Fernando Aparecido de Oliveira entrou com uma emenda aglutinativa, ok? Foi até escrita por. Eu sou assessora dele, eu fiz essa. Redigi para ele como assessora, permitindo a propaganda eleitoral paga. Eu tive assessoria de profissionais de marketing, muito bacanas, que essa parte técnica que foi bem dita. Por que não pode? Por que não posso publicar um banner pago? Veja bem, eu não estou falando, Walter, só dos grandes centros, não. Nós vivemos nos grandes centros, mas eu tenho experiência de campanha eleitoral no interior, até porque a minha sina, digamos assim, o meu destino, eu tive marido e filho político. Então, mesmo sem o quiser, eu trabalhei e conheço a toda a campanha eleitoral. É, sofri na própria pele. Ou seja, numa cidade do interior, em que não há um jornal, que é um jornal semanal, que hoje em dia toda cidade tem um site da Night, tem um site daquela colunista social. Eu, eleitora, eu quero conhecer, por que não pode publicar um bannerzinho no site daquela cidade? E até seria uma ferramenta interessante de inclusão social. De repente você ter uma lan house que presta vários serviços, porque ela também não pode criar sites. Então, claro. Para candidatos. Isso. E havia também. Todo mundo podia ganhar com isso. Claro. Olha, para você ter uma ideia, o Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul, em 2004, se eu não me engano, 2006, ele já previa a possibilidade de publicação de banner e ele limitou o tamanho em determinado pixels. Ou seja, não pode clicar lá e abrir e virar enorme, igual eu vi o senador falando na audiência pública. Você pode publicar ali, você pode pagar. Agora, o link, você clicando ali, ele pode ser estático ou redirecionado para a página do candidato. Exato. Posso fazer uma provocação? Pois não. Está preparada? Mas vamos lá. Vamos lá. Olha só o seguinte, eu não poderia dizer que esse artigo seria inconstitucional porque ele faz uma quebra de isonomia. Ele dá mais garantias, ele dá mais direitos para quem faz propaganda física do que quem faz propaganda pela internet? Com certeza. Eu acredito que sim. Olha, veja bem, a internet é a mídia mais barata que tem. Eles falam nos princípios que regem o direito eleitoral, o princípio da isonomia, da não supremacia do poderio econômico. Gente, quem não tem dinheiro, o candidato pobre continua sem ter dinheiro para publicar anúncio em jornal, enquanto um banner para ele seria 1 milhão de vezes mais barato do que uma publicação em jornal. Tá? Isso é uma provocação que nós vamos fazer, porque essa emenda, você sabe que essa reforma eleitoral, a comunidade política estava muito mais preocupada com outros assuntos do que a propaganda eleitoral na internet. Tá? Uhum. Então, isso passou meio batido. Uhum. Nós falamos da primeira proibição, que foi a relação da propaganda eleitoral paga. Outra também questão que eu acho absurda e que a gente vai comentar depois dos nossos comerciais tem a ver justamente com a propaganda eleitoral gratuita em site de pessoas jurídicas. Isso a gente vai comentar depois dos comerciais e a gente volta mais.

teve um blog muito bacana que estava publicando banner do Gabeira. Sim. Ele foi penalizado. Mas por quê? Não é porque ele publicou o banner. É porque estava na coisa da propaganda antecipada. Nós estávamos naquele período pré-eleitoral. Sim. Então, hoje, olha só. Eu, Ana Amélia, tenho um blog. Digamos que seja o meu blog. Se eu quiser manifestar a minha simpatia por um determinado candidato, eu posso postar um banner do meu candidato. Por que não? Posso trazer uma outra polêmica? Eu não sou pessoa jurídica. É. Eu não estou em propaganda eleitoral antecipada. E se depois do dia 7 de julho... Só depois de 7 de julho. É só depois de 7 de julho. Não vai publicar nada eu agora, por exemplo. Estou dando um exemplo que sou eu. Eu não sou pessoa jurídica. Certo. Eu tenho um site de comunicação. Tem várias pessoas que têm blog, que têm site. É um blog pessoal. É um site pessoal. Eu posso publicar depois de julho. Não faz antes, não. Agora, vamos ver como é que a Justiça Eleitoral vai entender isso. Porque se eu sou formadora de opinião, pensa nisso numa cidade menor, tá? Numa comunidade, em cidades pequenas, a política realmente é mais... A gente sente mais, tá? Um blogueiro, certo, que tem... um formador de opinião. Publica um banner de um determinado candidato e não publica do outro, com certeza o adversário vai lá, porque hoje em dia, além os próprios adversários políticos fazem um monitoramento da rede para saber o que os outros estão fazendo. Exatamente. Porque eu sou a primeira a denunciá-lo na Justiça Eleitoral. Agora, posso trazer uma polêmica? Vamos lá. Não haveria uma violação da liberdade de expressão da pessoa jurídica? A pessoa jurídica, embora ela não possa votar, não tem a capacidade eleitoral, ela não estaria, de certa forma, sendo prejudicada na sua liberdade de expressão, porque ela não pode mostrar no seu site uma preferência para um determinado candidato. O que você acha disso? Olha, em direito tem sempre duas opiniões, exato, né? Por isso que não dá para ter empate. Por isso que tem que ser polêmico. Não dá para empatar. Eu acho assim, a Justiça Eleitoral, ela se baseia sempre pelos princípios, né, que regem o direito eleitoral. Não isonomia, não prevalência do poderio econômico. Então, eu acho que ela, nesse caso também, fazendo o advogado do diabo, ela poderia dizer, olha, você como pessoa jurídica, você tem muito mais condições de influenciar o eleitorado do que uma simples pessoa física. É verdade. Tá? Você tem fornecedores que precisam de você, você tem empregados que precisam de você. Aquilo ali seria como se fosse uma candidatura chapa branca. Então, existem motivos. Tá? E até poderia ser ameaçada também, né, pelo um candidato. Mas, na verdade, a mens legis aqui foi em relação aos grandes provedores. Uhum. De internet, né? Uhum. E como é que ficaria em relação à propaganda irregular na internet? Existe algum procedimento? Ela foi prevista? Bem, essa reforma eleitoral e as instruções exaradas pelo TSE, elas falam exatamente sobre isso. Bom, tudo bem, tem uma propaganda irregular. Como é que faz? Pode ser retirado do ar aquele site. A Justiça Eleitoral, ela pode determinar a suspensão por 24 horas do acesso de todo o conteúdo informativo do sítio da internet que deixarem de cumprir essas disposições legais. Agora, não cumpriu, olha, vai ser duplicado esse período de suspensão. Se você reiterar, se for useiro e vezeiro em práticas de propaganda irregular, esse período de suspensão vai ser duplicado. E veja bem, a legislação também ela diz da necessidade de publicação nesse site da internet de um aviso legal. Ou seja, quando você estiver lá, não vai estar site em construção, não. Este site foi retirado do ar por determinação da Justiça Eleitoral. Incrível isso. Então, até isso o legislador soube prever, porque já conhece os seus clientes famosos, né? Ah, sim. Que não são poucos. Não. Em relação ao direito de resposta, né, Amélia? Esse, então, é um dos direitos mais importantes já estavam previstos anteriormente no Código Eleitoral e na legislação eleitoral, que foram trazidos para a internet. Agora ele foi plugado, né? Como é que ficou isso agora? Então, olha só, aqui, quem se sentir atingido por mensagens veiculadas via internet, esse direito de resposta também, não só o candidato, como também ao partido e a coligação, quando se sentirem atingidos, mesmo que de forma indireta, eles poderão ter o direito de resposta. Tá? Essa resposta deve ser publicada no mesmo veículo, no mesmo local, no mesmo espaço, no mesmo tamanho, no mesmo horário, pelo mesmo tempo em que a ofensa ficou disponível, tá? E por tempo não inferior ao dobro do que a ofensa ficou disponível. Então, quer dizer, é uma punição até desproporcional à ofensa. Poderia sim, para desestimular a prática ou a reiteração dessa prática. Tem até um fundamento. É, exato. Agora, os custos dessa veiculação, se houver também, eles vão ser arcados pelo responsável pela publicação original. Tá? Agora, Namely, uma coisa que a lei não fala, mas é que é interessante a gente comentar, é o seguinte. A lei fala que você precisa publicar o direito de resposta no mesmo veículo. Uhum. E se o político, até de uma forma assim maldosa, dolosa, fechar o seu veículo, fechou o seu site. Eu vou fechar meu site para não ter que produzir o direito de resposta. Veja que a lei não fala sobre isso. Não dá para prever tudo. Não dá para esquadrinhar a internet. Qual seria a sugestão para isso? Isso aqui é uma regulamentação mínima. O que o TCE falou? Olha, a internet foi regulamentada no mínimo possível e ela é livre. Sabendo usar, não vai faltar. Tá? Mais ou menos assim. E vamos colocar a prova como é que vai. Como da efetividade dessa lei a partir dessas eleições. Eu tenho uma sugestão, queria saber se você concordaria comigo. É o seguinte: se o político tirar o site do ar, ele vai ser automaticamente obrigado a colocá-lo de novo no ar. E colocar apenas o direito de resposta. Ele vai ter que bancar a divulgação do direito de resposta na internet. O que você acha? Ué, por que não? Nas eleições passadas, veja bem, nós não tínhamos regulamentação. Tá? Foi feita uma consulta eleitoral na internet, foi no TSE, o que podia, o que não podia. O que o TSE decidiu? Olha, decidi, não decidi. Apesar dessa consulta ter tido todos os requisitos de admissibilidade, o que o tribunal falou? Olha, vai caber, caberá aos tribunais regionais julgarem a partir do caso concreto. Então, faz um link. Vão julgar a partir do caso concreto. Então, tá, eu fui lá, já teve uma agora, de um candidato aqui no Rio atacando um político que tem cargo eletivo. Né? Bem criativo ele. Não, para isso, eles são super criativos. Né? Não, e o cara tem um pessoal de TI forte. Forte, o pessoal... Não, o pessoal sabe criar perfil fake, pegar fotinha de... Banco de dados. De banco de dados gratuitos e tal. Ou seja, eu acredito que aí, Walter, a justiça eleitoral regional vai julgar a partir do caso concreto. Ah, justamente. Você tirou o site? Tá, vamos lá no registro BR. Estava registrado em nome de quem? Nossa, da sua filha. Que lindo. Então, ele vai criar ou vai dar multa, entendeu? Vai botar, vai falar onde dói, que é no bolso. Exato. Eu lhe digo uma coisa. A Justiça Eleitoral e o Ministério Público estão de olho. Eles são muito atuantes, principalmente nessa época. Uhum. Que os políticos inventam coisas novas e maravilhosas. É isso que eu estou. É exatamente. É um mundo novo para eles e para a gente também. Nós não podemos esquadrinhar a internet, exato, mas nós temos o quê? De ter regras mínimas. Dentro dessas regras mínimas, eu posso dizer, tem uma cláusula eleitoral em branco. Olha, se não tiver tudo aqui, eu posso te aplicar uma multa de tanto. Então, vai ser aplicado. Alguma, exato, coisa vai ser feita. Alguma forma de punição para ele vai ter. Uhum. Em relação ao provedor que hospedar essa propaganda eleitoral, ele pode ser responsabilizado? A lei previu alguma coisa? Olha, o provedor vai ser um grande aliado da justiça eleitoral. Tá? Por quê? Porque vai ser ele que vai tirar do ar. E eles também podem ser considerados responsáveis, sim. Quando? Pela legislação eleitoral, se a publicação do material for comprovadamente do seu conhecimento. Ou seja, mandei tirar do ar, ele não tirou, tá? Ele passa a ser responsabilizado. Isso é incrível, né? Ele vai ter a responsabilidade de tirar do ar e vai ser penalizado se descumprir a determinação judicial. Tá? Aí a lei fala assim também, se a publicação do material for comprovadamente do seu prévio conhecimento. Aí a justiça, a lei vem explicar como é que se dá esse prévio conhecimento. Ou seja, vai ser demonstrado pela essa cópia dessa notificação que foi encaminhada ao provedor, né, onde você vai detalhar, o Poder Judiciário vai detalhar de uma forma clara e explícita qual é a propaganda que foi considerada irregular para ele retirar. Não retirou? Não. Vai ser penalizado. Em relação ao perfil fake na internet, eu posso criar um perfil fake para falar mal de alguém? Eu estou falando realmente do ponto de vista puramente doutrinário, não que eu queira fazer isso. Não, nós não sabemos fazer isso. Nós sabemos, isso aí é muito difícil para a gente. É engraçado, porque quem não leva jeito é descoberto. Quem leva jeito... Bem, olha, como nós comentamos aqui, já tinha sido descoberto, tá? Olha só, o que a lei fala? Olha, é proibido atribuir indevidamente, né, sua autoria a terceiro. Então, eu sou candidato. Tem três candidatos, vamos criar uma situação hipotética. Eu sou o Nanico, digamos assim, para usar termos políticos. Né? E eu quero que aqueles dois, os mais famosos, que eles se engalfinhem, porque aí eu vou entrar no vácuo dos dois. Uhum. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um perfil fake de um deles para atacar o outro. Sim. Isso seria, então, uma atribuição indevida de autoria, tá? Ou seja, existe a previsão de punição pela legislação eleitoral com multa de R$5.000, independente das sanções de caráter civil e criminal. E esse tipo de sanção, ela atinge só o político ou atinge também uma pessoa que não esteja vinculada a ele? Claro. Ele só vai atingir o político se ele tivesse conhecimento. O responsável pela publicação. Pela publicação. Então, quer dizer, não precisa nem ser necessariamente o político. Exato. Não pense, por exemplo, olha, o eleitor, ele também pode ser punido por propaganda eleitoral irregular. Até o dia 6 de julho não pode nada. Se eu publico um banner no meu site, no meu blog, por exemplo, a primeira coisa que vai acontecer é que o adversário, ao mesmo cargo eletivo, vai me denunciar. Exato. Tá? E eu posso pagar a multa. Porque eu também estou... Também sendo estou descumprindo a legislação eleitoral. Então, a gente pode dizer que a legislação eleitoral não serve apenas para os candidatos e para os políticos. Para as pessoas também, para os eleitores. É. Agora, com essa previsão do que o candidato será punível responsável pela publicação e o candidato quando comprovado seu prévio conhecimento. Então, se eu publiquei um blog, como foi no caso desse banner do Gabeira da eleição passada, o próprio candidato é o primeiro a correr atrás para tirar do ar, para que ele também não seja responsabilizado. Também, quer dizer, vai ter um trabalho em conjunto para combater isso. Outra questão interessante, Anamélia. Debate eleitoral na internet, é possível? A lei fala alguma coisa? Fala assim, na reforma eleitoral estava previsto uma equiparação em relação aos debates na rede com as operadoras, com as emissoras de rádio e TV. Graças a Deus, essa equiparação ela foi retirada. Houve um veto presidencial. Por quê? Porque a internet ela não se compara com rádio e televisão. É uma equiparação totalmente indevida. Tá? Uhum. É um ambiente de natureza livre para manifestação do pensamento. É desnecessária essa regulamentação do conteúdo. E também o seguinte, a internet ela não se equipara legalmente às rádios, emissoras de rádio e televisão. Por quê? Porque elas decorrem, né, a sua existência jurídica de concessão pública. E a internet não decorre disso. Né? Agora, quais seriam as práticas de boa conduta que um político deveria seguir para fazer a sua propaganda eleitoral na internet? Olha, Walter, eu acho que a primeira coisa que deve se pensar é em relação... É como a gente estivesse trabalhando com qualquer relação social. Como é que você cuida de uma, de, um, de, um, de uma relação social. Eu vou cuidar bem do meu leitor. Tá? É o meu cliente. Quem que é o meu único? Quem que é o único cliente do eleitor, do político? O eleitor. O eleitor. Então, vamos praticar aquelas regras de conduta. Boa fé. De toda relação social. Eu não vou irritá-lo com propagandas que eu não pedi. Eu não vou ficar mandando torpedo, e-mail, marketing para ele às 4 horas da manhã. Ok? Eu vou tratá-lo com todo o respeito, né? Até para que eu não perca o voto dele. Você sabe que eleitor se vinga aonde? Na urna. Na urna. Exatamente. Então, se você pratica ações, no mínimo, duvidosas, você há de convir que a única pessoa que vai sentir a volta disso é um tiro no próprio pé. Vai ser a vingança na urna. É. Ana Amélia, agora também a lei está trazendo a questão da doação na internet. Sim. Isso, eu acredito que tinha sofrido influência da eleição do Obama. Porque, efeito Obama. O efeito Obama, porque parece que eu li num livro chamado Viral Loop, sobre o marketing viral, dizendo que na eleição do Obama a maioria das doações foi feita por pessoas físicas em valores pequenos. Sim, é de 5 e 10 dólares. E faturaram milhões de dólares em relação a isso. Mais de 200 milhões. E como é que poderia ser isso? Existe na nossa legislação uma regulamentação efetiva da doação? Ela nunca foi proibida, tá? Uhum. Mas também ela não foi regulamentada, aquele vácuo legislativo que nós comentamos, tá? Agora, o que está valendo agora? Ela foi regulamentada, tá? A doação não só por transferência eletrônica, via dinheiro, transferência de dinheiro, mas também com cartão de crédito, que foi o efeito Obama, isso. Tá? Como diz um pessoal das mídias sociais, a ideia é assim, aqui não tem Obama. É. Vamos combinar, você abriu um site, dá dinheiro para a política, eu quero ver como é que isso funciona. E lá a campanha eleitoral são de 2 anos, aqui são de pouquíssimos meses. Então, qual era o problema anterior na transferência eletrônica de documento, DOC, TED? Era o recibo. Por quê? O recibo é considerado pela Justiça Eleitoral um documento oficial de campanha. Então, tem que ter um recibo para cada doação. Por que isso? Para você poder fazer a prestação de contas e poder ter o controle da Justiça Eleitoral. Mas agora mudou em relação à transferência, desde que o depósito seja identificado. Qual era o grande problema? Ano passado, eu fiz uma doação para saber como é que funcionava. Coitado do político. Eu dei R$30, mas por quê? A via do eleitor tinha que ser assinada pelo candidato ou do comitê financeiro. E a via do candidato tinha que ser assinada por mim. Então, você já pensou, eu moro em Ipanema, o cara sai lá de Petrópolis para vir aqui? Ou seja, agora não, foi dispensada a via do eleitor. Tá? E você pode fazer um recibo eletrônico padronizado, uhum. Você baixa todo o layout que tem no site do TSE. Então, quanto à transferência de dinheiro, isso daí, em relação ao recibo, já foi um recibo eletrônico padronizado, já foi solucionado. Agora, a novidade é em relação a você poder fazer a doação por cartão de crédito. Gente, pessoa jurídica não pode doar por cartão de crédito. Por quê? Exatamente, pela impossibilidade de que você possa doar mais dinheiro e ser oculto também. Uhum. Isso daí foi a primeira coisa que a justiça falou. Olha, só quem pode doar pela internet é pessoa física, tá? Naquele limite de 2% dos rendimentos brutos oferidos no exercício anterior da eleição. É proibido o uso de cartão corporativo, que poderia dar uma volta, né? Uhum. É, corporativo ou empresarial, e é proibido parcelamento. Tá? Então, você vai poder doar, vai ser feito, então, houve toda uma a Justiça Eleitoral, ela se reuniu com as operadoras de cartão de crédito, tá? Para dizer o que podia, o que não podia, a forma se vai ter recibo, não vai ter recibo. Ou seja, há toda uma regulamentação básica sobre isso. Tá? Será que agora os sites dos políticos, dos candidatos, não poderiam ser agora alvos de hackers por causa disso? Ou as operadoras vão com certeza, quem não tem competência que não se estabeleça. Você está colocando lá um mecanismo de doação online. Veja bem, é importante se frisar também que esse sistema de arrecadação ele tem que estar disponível na página oficial de campanha. cujo endereço eletrônico é obrigatoriamente comunicado à Justiça Eleitoral. Então, eu não posso botar no meu blog, por exemplo, fazer recebimento de doação para você, de candidato. Não. Esses mecanismos, esse sistema de arrecadação exclusivamente na para que você tenha depois a Justiça Eleitoral tenha o controle da arrecadação. Após as eleições, houve também, foi prevista também a responsabilidade das operadoras de cartão de crédito, uhum, que são obrigadas a enviar à Justiça Eleitoral, após o prazo, como você recebe como comerciante, todo uma boleta conjunta, digamos assim, existe um layout também de tudo aquilo que foi doado. Como se fosse uma declaração de imposto de renda, uhum, de certa forma. Outro tema importante, a fiscalização da internet. Como vai ficar a fiscalização eleitoral na internet? Olha, quanto a essa fiscalização, nós já até comentamos aqui, ela vai ocorrer de forma indireta, ela vai ser realizada, primeiro, monitoramento das redes sociais pelos adversários, pela denúncia de eleitores nesses canais de denúncia online abertos nos sites da Justiça Eleitoral, assim como do Ministério Público Eleitoral. Tá? Agora, o TSE, como nós voltamos a falar aqui, já manifestou, olha, nós estamos usando essa lei pela primeira vez, vamos, uhum, ver como é que será em relação a essa fiscalização. Tá? Ele já apontou como dificuldades que ele vê para a Justiça Eleitoral a identificação e punição desses autores dos sites que têm propaganda irregular, né? A garantia da eficácia, da efetividade desse direito de resposta, exatamente devido à dificuldade de identificar quando a informação entrou no ar, quanto tempo ela ficou, quem que é, como é que você vai verificar essa identidade, essa autenticidade da autoria, tá? E como é que eu, eleitor, que não quero receber, como no meu caso, que eu pedi para sair duas vezes daquele banco de dados, né, daquele e-mail marketing, como é que eu vou ter certeza que eu saí mesmo, tá? E nós, eleitores, podemos também ser fiscais nessas eleições? Com certeza. Com certeza. Essa possibilidade de você fazer a sua denúncia online é fantástica. Uma outra questão também polêmica em relação à censura prévia. Nós tivemos um caso em Roraima de um tuiteiro que foi proibido pela Justiça Eleitoral de postar mensagens mencionando o nome de um candidato, que inclusive era o governador. Essa censura prévia, ela seria válida? É um ato que realmente a Justiça pode fazer ou seria um abuso? Bem, vamos trabalhar sempre, a Justiça trabalha caso concreto, né, Walter? Então, se ele está se referindo a ele, pode ser que ele já tenha um histórico conhecido, inclusive público, né, de ligação com aquele candidato. Até, já tive uma postagem também de que foi publicado um post dizendo sobre uma, no Twitter também, sobre uma, dando de um percentual de uma, como é que chama? Pesquisa. Tá? Ah, censura, gente, não é censura. Espera aí. Você só pode divulgar a pesquisa se ela estiver registrada. Então, não é censura prévia. É porque não pode, exato, publicar pesquisa que não foi registrada. É uma formalidade legal, inclusive. Então, a gente tem que tomar cuidado, né, com esse tipo de afirmação. É censura. Bom, então, por que foi censura prévia? Né? Porque a justiça não, os juízes eleitorais são pessoas tarimbadas em relação à campanha eleitoral e ele sabe que aquilo ali, por exemplo, tem um determinado blogueiro que só fala mal daquele cara. Exato. Tá? Tem outro que só fala bem. Então ele já é reconhecido naquela comunidade como uma pessoa que está ali para quê? Para fazer uma propaganda eleitoral indireta. Então, quer dizer, se existe a propaganda, se é vedada a propaganda eleitoral gratuita de falar bem, também tem que ser vedada a propaganda eleitoral de falar mal. Claro. São os dois pesos. Exatamente. Eu posso mandar tirar do ar. Teria alguma sugestão legislativa que você faria? Alguma coisa que você gostaria que fosse acrescentada? Eu acho que precisa ser revista em relação à campanha, à propaganda eleitoral paga na internet. É incompreensível, é inaceitável essa discriminação de um meio de comunicação gratuito, de um meio de comunicação que não guarda qualquer similaridade com nenhum outro, porque a propaganda eleitoral nos veículos de comunicação tradicionais, ela é imposta ao eleitor, ao ouvinte, ao espectador. A internet é completa, a dinâmica da internet é diferente. É o usuário quem busca as informações que ele quer acessar. Ou seja, não é aquele conceito de propaganda eleitoral, da legislação eleitoral, que ela é imposta ao eleitor. Não, sou eu, eleitor, que vou, clico, acesso e busco a informação que eu quero procurar. Portanto, na minha opinião, essa legislação sobre incidentes dos meios de comunicação tradicionais não se aplica à internet. Então, nós podemos tirar de tudo isso que nós falamos que a internet ela é um meio democrático e livre. Sim. E deve continuar assim. O legislador deve apenas, como você muito bem falou, regular os pontos mínimos da lei. Sim. Então, por isso, Ana Amélia, eu quero agradecer a sua presença, quero já nomeá-la como participante ad hoc e constante do programa. Conte comigo. Não chego a... Quem sou eu, mas conte comigo. É sempre um prazer estar aqui com você na Rádio HH, no programa Direito Digital. Eu considero isso uma iniciativa fundamental e até de utilidade pública. Hoje até nós estamos falando num assunto que é mais específico, mas o desconhecimento generalizado sobre o funcionamento da plataforma digital, isso eu considero que nós, até como professores, devemos dar essa publicidade. Ah, muito obrigado e um bom dia. Bom dia. Você ouviu pela Rádio RH Direito Digital com o Dr. Walter Capanema.